Costa Rica Del. Autorizado, DCT, Eco Zulu 9, né? Salvador, bom dia, Azul 4196, Lebron. Azul 4196, táxi via Alfa, reporta da Juliette para ingresso. Táxi Alfa, reporta da Juliette, 4196. Obrigado, bom feriado. Oi, Salvador, boa tarde, trip 5626. Trip 5626, boa tarde, ajuste no 0 no 5. Boa tarde, muita pancada. Mate, 305, a linha decola de imediato? Afirmo. Utilizado a linha de cola pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 4 9. A linha decola pistão no 0, 320. Você confirma a sua razão de descida? Batendo agora 1400. Passarei 2230, confirme a sua razão subida. Passarei 2230, informe sua razão de subida. Tá com 1000 pés, senhor. Ilhas com rumo nordeste, cruzando nível 1110, descida para o 050, um bit-bit. Paciente, senhor, muito obrigado pela informação. Conforme o Eco Alfa Oscar, tráfego constante de 1 hora, 19 milhas com rumo sudoeste, cruzando 95, subida para o 180, é um Alfa Tango 72. Paciente mesmo, não é bom, não. Ou no 600, cruzando nível 140, chame Recife agora, frequência 12545, alterna 12685. 2545, bom dia. Adiforma, meu Max, eu vou prosseguir. Mil pés, Veracruz? Autorizado Veracruz, meu país, dono 7 direita, litoral sul, corredor axé, acionando 01-45, 0145, transponder, controle 1208, torre 118-95. Salvador Tower, good afternoon, go 1333, site press on touch final, very important. Through 1333, maintain holding point, when you will view. Maintain holding point, go 1333. Chama a torre 10895, a gente fez o treinamento de decolagem com altímetro no 0, no 5, bom voo. E63-2000, informa o tráfego, passando de 1 hora, 17 milhas com rumo sudoeste, cruzando o nível 105, subida para 180, uma alfa. 5, e solicita um 360 para perder a altitude devido a um problema técnico, 6326. Autorizado 360, Washington 6326. Ok, então vamos iniciar com curva à esquerda, 6326. Autorizado com curva à esquerda, 6326. O senhor solicita apoio técnico no sol? Negativo, a princípio não, senhor, o 6326. Mantendo uma proa 200 para evitar uma formação. Confirma aeronave? Web 5857. 5857. Seu número 2 para aproximação vai ser vetorado pela direita. Você tem condição de efetuar o desvio pela direita? Mais de 5 milhas, a gente pode contornar a direita? O Web 5857 inicia só para 2109. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 095. 3.000 pés, ajuste para 3.000 pés. Daqui a mais umas milhazinhas, dá para a gente esperar direito. Mantenha a conta, o pessoal está ótimo. Está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste no 095. E você consegue manter a velocidade até o externo? Afirmo, vamos até o externo, descendo para 2.000, autorizado o ILS e o ECO ao posto. Prostalador, vamos passar por dentro da Mike Beck. Prossiga, Mike Beck. Autorizado o ingresso pelo Axé, mantendo 1.000 pés, Mike Beck, o agente no 095, confirme pessoas a bordo. 5 a bordo? Copiado. E o F-57 agora tem possibilidade de gerar na proa 230. Afirmo 5857 e vetoração agora para sequenciamento, curva direita para o 230, seu limite é o curso do localizador. 230, limite é o local, 250. Controle Salvador, boa tarde, Celta, 3154, mantendo 1970 na proa de Mário, informação de Sango. Boa tarde, Celta, 3154, identifique chegada a Mário, definitivamente para 1070. Ficou a chegada a Mário, deixando 1070. Salvador de Pantry, Coisa Sena 1-1-3-3-3. Dial de Pantry, passing 2500 feet. Go 1-3-3-3 with the contact, club level 360 on dial de Pantry. Climbing 360, dial de Pantry, go 1-3-3-3. Na 6-3-2-6, você consegue aproximar? Afirmativo, 6-3-2-6. Prossiga na chegada da Mari, 6-3-2-6, desça para o nível 050. Na Mari, 050, 6-3-2-6. Sejamos 5-4, informa um tráfego, posição de 10 horas, 13 milhas, com rumo sudoeste, cruzando 130, subida para o 180, uma alfa tango 72. Precisamos 5-4, desça para o nível 060, redução para 259. Esse é o número 5 na aproximação. 0-0-4. Atingiu 050-6326. Sempre mantenha 050, Oxana 6326, seu número 4 na aproximação. Vai manter o 050-6326. Passaria do 2230, chama agora Recife, frequência 1-288 e alterna 1-260. 288-260, obrigado, irmão. Por favor. Web 5857, reduza para 1709, para o localizador, curva à esquerda na proa 150, deixa para 2.000 pés. 250, 2000 pés e reduzindo para 170, 587. Localizador tem um campo à vista, o eco ao porto. Informei o eco ao porto, completa a aproximação, a chama é torre 118.95, campo ao porto. Obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, o eco Alfa Oscar no localizador com campo à vista. Eco Alfa Oscar, boa tarde, ajuste 05, continua a circulação, pode deixar para lá. Gente, voltar, a intenção é cancelar e virar base para 107 localizado. Eco Alfa Oscar, cancela 129, autorizado virar base, e repartir na 107. Voltar a final 97, eco ao porto. 350 está autorizado, via pelo Whisky 58, decola da 10, curva esquerda na subida Fuca, transição Caju, aciona 5040, controle 120, decimal 8. Autorizado, Recife 350, decola da 10, curva esquerda, Fuca, Caju, via pelo Whisky 58, 5040, 1208, 21. São 1, não chama e pronto, pushback, eu chamo 142. Chama lá. Repete totalmente pronto, mantenha para 17 reautorizado. Repete pronto para a decolagem 1 XR. Descida para 2000 pés, com ajuste no 095. Informe estabilizado na final do procedimento, hoje na 6326. Até autorizado 2000, reportará estabilizado no ILS, o 6326. Estabilizado no localizador, 257. 25857, completa aproximação, chame torre 11895, tem um bobo. 2895, 3154, ainda mantendo a proa, 010, vista para 3000, ajuste 1015. 3015, 3154. Destinação, ajuste 05, a parte vai estar travada. 05, toma aí. Cerrou o felinho, decola separado, vento 1.00 graus, 1.30. Obrigado, bombô. De base para o final, baixou e travou, 997, eco, alfa, divisão para a nave alinhada. Eco, alfa, continua a circulação, ela não fica livre, vento 1.00 graus, 1.30. Gente, eco, alfa. Go 1333, contact 9600, frequency 125.1, informe Go 1333.25, have a nice day. Assist Center 10501, 13305, have a nice day, job, thank you very much. Go 7.00 graus, 120. Consularizado, eco ao pod. 3154, para interceptar o localizador, curva direita para o 050, informe estabilizado. Direita 050, reportar estabilizado, 3154. Passando para a época azul, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, atento para tráfego Boeing 737-300 na final da 10, chame a torre frequência 118.95, que é um bom ponto. Obrigado, Vitor Mike Quebec. Volta lá. Web 587, baixo travado. Sim, 857, cheque trem, autorizado pulso, pistão no zero, vento 00 graus, 13. Autorizado pouso na 10 e baixo travado, 587. 90, está com 51 a bordo, 4 horas e 20. de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Pátio 3, pátio principal, segunda direita, via Indy Alfa, ponte esperão no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 5, tem um bom voo e boa tarde. Autorizado, pátio 3, pátio principal, à direita Índia, ponte espera da 10, torre 108,95. Obrigado. Contramão do axé. Afirmativo, o tráfego que decolou na 17, ele está ciente do seu tráfego, inclusive ele manteve a proa aqui e está no sentido oposto, só que mais para dentro do oceano, ok? Pode prosseguir pela linha do litoral e informe na final da 35, Vitor Mike Quebec. Quebec está sedecando com o número 2. Tá. Bora. Vai que você mantendo o nome do PES, pois o acesso antes do tráfego, tem a mesma notificação, vai para o farol da barra. Positivo. Da PESIS direto, farol da barra, mantendo o mil PES, tráfego praticamente superado, chame agora o controle, 208, Mike Thiago. 208, grado, para trabalho até daqui a pouco. Trouxe Salvador, Papa Romeu, Mike Serra Golf. Motore Mike Serra Golf, 1 mil PES. Corredor axé, informe no fora da barra. Reporta fora da barra, Mike Serra Golf. O controle de Salvador, boa tarde. São 3192, está mantendo 150, sem estação, perdeu o contato com o cabeça. 3192, identifique, vai direto Duna, desça para 2000, ajuste 1015, informe e estabilizar na final de procedimento. Direto Duna 2015, vai contar com a visão, está 3192. 3154, completa a final do procedimento, descida para 2003. Tráfego sua frente, qualquer 100 com indicada de 190 nós. 6326, completa final do procedimento, chame agora a torre, frequência 11895, tambor. 1895, grafo, uma boa tarde. Boa. Salvador, muito boa tarde, Chanel 6326, final, estabilizado no ILS. 6326, não sentiu o que foi. 13 pontos, Vitor Mike Quebec, senhora. Vitor Mike Quebec, autorizado pouso, vento 1-0 graus, 1-3-0. Sim, depois autorizado, Vitor Mike Quebec. 950, no sol 33, direita, falando 219. 219, obrigado. Torre Salvador, Oxiné 6326, final estabilizado. 6326, continua com estimação, ajuste 1015, aguardando pista livre. Ok, com 1015, aguardando pista livre, 6326. Alfa GDS, portal 5, 5853. Completa a aproximação, chame torre 1895, seu bobo. 1895, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, está 3154, LS completo, você escuta. 3154, boa tarde, ajuste no 05, número 2 para pouso. 1500, número 2, pouso. Chamei 6326, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Autorizado pouso, 6326. Sebastião Augusto, está passando por outro bar. Salvador, boa tarde, gol no meio, 4-8, informação, tá em gol. Manter escuta, gol no meio, 4-8. O Mike Serra Golf só vai fazer um TGL em Zara Cruz, confirma. Aqui tá cá o pessoal, já decolo e chamo a decolagem. Vai ter que encontrar para que possa apresentar para o motor. Está presente em frequência livre, chapa de regresso, o Mike Serra Golf tem um bom voo. Frequência livre já, tá daqui a pouco. Estou no 648, boa tarde. Identifique chegada Mari, Luiz Duna, descida para 2000, ajuste no 095. Duna, ajuste 2000, no 015, 648. É 326, no solo 36, ele veio direito, solo 121, décima 9. A direita 1219, graças a uma boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde. O chinão é 326, livrou na sua escuta. Boa tarde, o chinão é 326, táxi à direita via Alfa, após Juliette, para remota 12, remota 12, parte principal. Alfa, depois Juliette, remota 12, 6326. O chinão é 326, frente, Lisa, poderia informar o motivo de ter alternado Salvador? Nós não conseguimos avistar por usuário visual, 6326. Condições meteorológicas, hein? Positivo. Grato, então boa tarde, o chinão é 326. Somente. Boa tarde. Chinão 63, no tempo, puxa o estacionamento, portão 7. No 7, o chinão 63, no 5, vai coordenar com o equipe do solo após a passagem de retaguarda qualquer 100 da companhia. Após o mesmo passar a retaguarda, está livre, chame táxi. Ok, após passar a 100 da companhia na retaguarda, viu, puxa o estacionamento, chinão 63, no 5. Não, 3154, no solo 381, décima 9. Solo 219, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, tá 3194 livrando na sua escuta de Brotelaia. Boa tarde, tá 354, táxi via Alfa, guardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, guarda antes da Juliette para ingresso, tá 3154. 5490, autorizando a colagem de São no 0, vento 100 graus, 120. 5490, autorizado a colagem. 6142-21. Está livre, chama táxi. Está livre, chama táxi. Então, quatro. 1490, decolando 240, controle 120, decimal 8. Controle 1208, 5490. Controle Salvador, boa tarde, o TRIP 5490. TRIP 5490, contato radar, suba para 200, subida Momo. 5490 para o 200 no perfil da Momo. O controle poderia liberar o 5490 da restrição do 1110? Estou livre das restrições, 5490. 5490 liberado as restrições, grato. Então 3192, completa a aproximação, chama a torre 1895, que é o motor. 295, PJ, obrigado, 3192. Torre Salvador, boa tarde, então 3192, está 4 milhas de terra. Então 3192, continua a aproximação, repete o baixado e travado, visual com campo, ajuste no 095. Está baixado, travado e visual, está 3192. Aeronave da Tante está aguardando ali, vai para qual posição? Aeronave 315. Aeronave da Tante está aguardando ali, vai para qual posição? Posição 9. Para 30 segundos, acionamento 315 para iniciar. Ele já iniciou já. Vou utilizar aqui também o 0454. Estimativo, acionamento 315, chame táxi. Na verdade, o que atrapalhou é que o SN acompanhando não conseguiu estacionar por falta de visualizador e que o seu espaço funcionar. Ok, ok, gente. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 1100 graus, 119. Teve pouso na 10, tá 319. Tem um bom voo e boa tarde, acho que na minha 3 ou no 5. 0 no 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,